muito escuro, mas no peito caixa de pinho a preceito, mulher e filhos ao lado estão num pranto comedido, embora o chapéu estendido pareça filme ensaiado. O Augusta siderada com a cena inusitada, nunca se viu tanta entrega. Até um que faz a estátua larga o serviço sem mágoa e bate palmas ao colega. Calções, ao ver tais encenações, fotografa até mais não. E entre vivas e bravos, chuva de rosas e cravos e moedas no caixão. O dia vai deslizando e as pessoas vão ficando a dar com sentimento. Alguém que passa pergunta se tanta moeda junta já dá para o funeral. O Augusta siderada com a cena inusitada, nunca se viu tanta entrega. Até um que faz a estátua larga o serviço sem mágoa e bate palmas ao colega. É noite no autorrádio ligado, um disco toca arriscado, tantas vezes pedido. Tu sabes o verso mais divulgado, num

princesa de talento, como um poeta lhe chamou um dia. É revoltada, trágica, sombria, como galopes infernais de vento. É frágil como o sonho de um momento, soturna como preces de agonia. Põe-se a falar de tanta coisa morta, o aro da minha alma ajoelhado, e vai traçar fantástico e gelado a sombra de uma cruz à tua porta. Horas da noite ela vagaia, e ao luar suavíssimo que ensaia, põe-se a falar de tanta coisa morta, o aro da minha alma ajoelhado, e vai traçar fantástico e gelado a sombra de uma cruz da tua porta. cavalinhos com asas vinham para te matar. Em formação dois a dois, uns de luto carregado, e logo atrás outros dois, do mais brilhante encarnado. E tu fugias, fugias da sombra deles no chão, de capa ao vento pareciam muito maiores do que são. Um queria a minha lei, outro teu coração, com paus o mais desordeiro, de espada o maior vilão. Uma luz que até parece dizer: corre, corre, menina, nunca pares de correr. Era a tua salvação, o poço da eternidade. Lá não caem os bandidos por não haver gravidade. No meio de estrelas te lanças numa espiral de algodão, os valentes lembranças de uma outra dimensão. De mansinho vais pousando ao som de uma voz que chama, e a tua mãe chamando à beira da tua cama. Atrás do outro, o mar e a fé do mundo inteiro. Fiz a cidade, mas a fé é pedra e cal. Bebo vinho da saudade, o mar que me afoga num quintal. Largo o remo, pego a palma, deixo a ilha, pego nada. E se eu voltar à praia do chão salgado, canto mornas ao luar, ao mar, com um jeitinho de fado. Na na na na. corações, tinto às outras refeições. Agora anda mais liberto, porque só bebe palheto, tinha as suas opções. E sempre a Alameda a apoiar o sindicato, agora anda de fato, que esta vida não comporta bandeiras atrás da porta a apoiar o sindicato. Diz que agora está melhor, arranjou um bom emprego, já não tem nada no prego, e pensa tirar até um curso de CR. Pode ser que não lhe toque. Deus é pai e não se esquece, quem não luta não merece e não ganha para o bitoque. Tiraste da bancada e ia para o palco e bateu-me. Não me estava destinada. Sorriste ao ver onde a rosa foi cair. Coisas não é o teu forte, é bom de ver, bem melhor és a sorrir. Fiquei ausente do que havia em meu redor, tu ali mesmo de frente. Foi na balada que o cantor mais se entregou. Eu quase não dei por nada, tinha os olhos na bancada quando a canção acabou. Thank you. cantavas sempre. Sabias tudo de cor. Nunca pensei num concerto ter ciúmes do cantor. Quem dera a voz fosse da minha garganta e das palavras autor. Cantava com mais ardor do que aquele ali que canta. Fechou-se o palco, as pessoas vão para a rua. Entre os dedos vai tremendo a rosa que já foi tua. Se me cruzar contigo na escadaria, sem corar, respiro fundo, mostro a rosa no segundo para cair em simpatia.